digo de cara, Caio, fácil não vai ser. Aproveite bem o tempo para se desenvolver. Estude, aprenda valores que formarão o seu caráter. Se aproprie de seu talento e fale mais que a língua mater. Curta o tempo de criança, pois ele passa com a aurora. Esteja ligado à natureza, porque ela revigora. Sonhe como Luther King ou Gandhi. Adquira conhecimento e veja o quanto a mente expande. Faça seu corre, se adiante, nunca fique de olho grande. A consciência limpa vale mais que um diamante. Independente do que escolher, o lema é foco na missão. Em todo lugar que combater, empunhe seu coração. Não se abale com derrotas, vitórias demandam tempo. Fique atento às suas rotas pra não se perder no vento. Dê valor ao toque, busque entender seus sentimentos. Seja hip hop ou qualquer cultura ou movimento. Cerque-se de amigos como água pra uma ilha. E nas ilhas desse arquipélago mantenha sua família. Mente sã e equilibrada nas intempéries do dia, pra quando se tornar velho transmitir sabedoria. Agradeço pela honra de lhe oferecer conselhos, pra que algum momento da vida eles lhe sirvam como espelho. Inteligência e humildade na busca por ser feliz, pra dar frutos, fortaleça sua raiz. Aqui germinamos sementes pra que cresçam como fortes baobás. Ater-se a plantar sementes em cada campo que for. Macua, uma lambe, filha da mãe natureza. O fruto do baobá nasce mais uma princesa. Herdeira dessa história, recebe a luta como legado. Pra sorrir nasceu Zahri, filha do solo sagrado. Seja bem-vinda, neguinha, mas se liga, vida pronta. Mas segura sua bronca quando aprontar passada a conta. Permita-se a leveza, flutua em seu espaço. O erê que dança na roda é o que guia os seus passos. Que pisa descalço, que traz beleza pro balé. Traz acalento pra alma e a destreza pros seus pés. Onde houver a luta, confirme sua presença. Peça a benção aos mais velhos, independente da sua crença. A poesia do amor, o tambor será seus versos. Cuide da sua saúde, respeite seu universo. Viva a diferença, trate todos com respeito. Entenda cada alma pra que não haja o preconceito. Igualdade é necessário, seja a mente que repensa. Quando tudo repetir, faça você a diferença. Crespo, trança, black power livre. Autonomia, identidade, não esqueça sua origem. Sinta o sol pela manhã, deixa o samba ser seu mantra. Mentalize coisas boas que a inveja desencana. Siga o beat do coração na levada dessa jornada. Regue as flores que encontrar na sua estrada. Não se prive, se crie, complique ou simplifique. Acorde, transborde em solo, se multiplique. Mas agora brinque, pinte a ponta do nariz. O baobá que toca o céu fortalece sua raiz.